FD Composições, o homem dos hits. Contatos 7191-60-7544. Já faz uma semana que ela me deixou, mas um certo motivo ela não explicou. Não sei o que aconteceu com a nossa relação. Ligo pra saber o que aconteceu. Era que dessa vez o nosso amor morreu. Não sei se acabou a nossa paixão. Na rede social, mensagem, ela ausente. Chamada de voz no zap, ela não atende. O que tá acontecendo com o namoro da gente? Ela tá online, mas não quer me atender. Ela tá online, mas insiste em não me ver. Será que o coração tá offline? Eu preciso só saber. Ela tá online, mas não quer me atender. Ela tá online, mas insiste em não me ver. Será que o coração tá offline? Eu preciso só saber. Eu preciso só saber. Oi, chão. E é só bater nos paradões. Ligo pra saber o que aconteceu. Será que dessa vez o nosso amor morreu? Não sei se acabou a nossa paixão. Na rede social, mensagem, ela ausente. Chamada de voz no zap, ela não atende. O que tá acontecendo com o namoro da gente? Ela tá online, mas não quer me atender. Ela tá online, mas insiste em não me ver. Será que o coração tá offline? Eu preciso só saber. Ela tá online, mas não quer me atender. Ela tá online, mas insiste em não me ver. Será que o coração tá offline? Eu preciso só saber. Eu preciso só saber.